tocam agora as melhores músicas em inglês. acelero, nemulati su nero. Thomas de São and Dana Webb. We'll be right back. estiver, esteja com a antena mais bem. Caminho para Santo Mé. Quem mostrava esse caminho nos? Quem mostrava esse caminho nos? Esse caminho para Santo Mé. Saudade, saudade, não vale saudade, saudade, saudade, desce a terra, sangue que lá. Come on, saudade, ei! Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, se a terra sangra. Saudade, saudade, saudade, se a terra sangra. E assim, chama a era que tem. Caminho para Santo Mé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo Mé. Saudade, oba saudade, saudade, saudade, volta esquecida, oi, oi, oi, saudade, saudade, saudade, disse minha terra sanitária. Mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, saudade, saudade. Minha terra sanitral, saudade, saudade, saudade, disse minha terra sanitral. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade tem que acabar. Sou despachado, oi, oi, oi. Saudade, sim, a terra saniclar. Saudade, saudade. Saudade, disse minha terra saniclau. Blue. Oh, le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Mais il faut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, ferme doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux, alliance, ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches. Pour l'oiseau, peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chambre.